azul 2789. No solo 1127, direita 121, no decimal 9. Direita 1219, 2789. Puxa, na 6314, autorizado da colagem, pista 10, vento 160 graus, 099. Decolado 229, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, Dr. Aero 6304, boa. Proje, ponte, velho. Aguarde, está 3155. Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, Dr. Aero 6304. Paraná 314, contato com radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via Ceira Momo. Via Momo 340, Chinelli 314. Direto Monte, Monte Paulo, Santa 355, muito grato. Gente, minha 314 pode vir, vou ir Cogbo. Então, pode vir Cogbo, vou chamar minha 314. Chega no 55, confirme a razão de subida. Mantendo 1500 pés agora. Tente. Tento, 150 graus, 099. 3155, chame o centro Recife. Frequência no 25.1, alterna no 28.35. Centro Recife, da 3155. Uma boa tarde. São 3367, decolado aos 33, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 3367. Coluna Santo, cruzando 1.900. São 3367, contato radar, suba para nível de voo 360, foi direto Leda. Direto Leda, 3, 3, 3, 3. Controle cordial, boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. Papatango, Vitorinho de Juliette, prossiga. Canal ingresso de Cairinho para Salvador, tem 3 a bordo, da homem operacionado. A possibilidade de prosseguir ali pelo acesso, pelo 500 ou 1000, devido a informações ali na Bahia de Todos os Santos e nas proximidades lá do Interlagos, cara. Equipe de Juliette, aguarde coordenação com a torre. Graças, Júlia. Florinda Juliette, mantenha condições visuais, o número 500 pés, que negar no 096, está autorizado a ingressar no setor sul de Salvador. Muito bem, cima grave, tá? Ainda na proa então do farol da barra, o dia julho, mantenha 500, ajustado 1096. Feito. Juliette, confirma o tipo de equipamento? É um Papa Alfa 3, 2. Feito. Xanamea 3104, ainda mantendo a proa 3310 por 10 minutos. Xanamea 3104, informe desvios ao centro Recife, chama mesmo. Frequência no 25.45, alterna no 26.85. 3367, mantém a proa direita. Ok, então está só 15 graus aqui à direita, tem uma formação aqui na nossa frente, 10 Tem, Sam 3667. Salvador, muito boa tarde, Sam 6210, informação Victor. Xalemé 310, dessa via, chegada São Bomé de Uno, para nível de voo 050, QNH na 096. 050, Bomé de Uno, Xalemé 6210, autoriza da presente para o ditado. Xalemé 6210, voo Itape. Itape, 6210. Então, 3667, vou Itape. Ou corrigindo, 3667, vou Imótiva. Ok, mais 5 milhas aqui, estão passando aí duas formações, a curva direita na Prod Imótiva, 3367. Controle de Salvador, é o Papatango, Papatango Romeu. Papatango, Papatango Romeu, desça para nível de voo 060, via chegada Bosch, que negar no 096. 060, que negar no 096, Papatango Romeu. Papatango Vitória de Juliette, confirme a altitude que está mantendo. 1.500 pés, não. Sente. 3667, eu vou no Mótima. Sente, Romeu, reduz a velocidade para 250 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo para 250, Papatango Romeu. Papatango, Vitória de Juliette, reporte no através do Parque do Tocantins. Juliette, Júlio, reportará. Sam 3367, chame o centro Recife, frequência no 25.1, no alterno 28.35. No 251, 128.35, tá? 3367. Xané 6210, desça para 4.007. 4.000, 6210. Romeirinha Juliette, me torno no 8 decimal 95. 1895, graça, Júlia. Cordial, boa tarde, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, boa tarde. NH 10, 16, vento do aeródromo 140 graus, 10 nós. Confirme intenções. 17. Gente, Vitor, Índia, Juliette, não há tráfegos a reportar. Autorizado circuito pela direita da 17, reporte virando base. Sim, Matheus. Está livrando a linha do litoral, vai reportar girando base pela direita da 17. Graças, Júlio. Estabilizador. 2 mil pés, sinal estabilizado. Sinal 6, 2 a 0. Aeronave de aproximação para Salvador, Salvador para visual, sem chuva. Obrigado, papai. Tem um Juliette, confirma a origem do voo? Sky River? Veja. Tá no cruzamento da... prolongamento da 10, onde é isso? Vicente, Vitorino Juliette, a voo tá girando final no site. Oi. Salvador Tower, good afternoon, go 1120, ready to take off. Go 1120, line up and take off for name 0.140 degrees, won't you? Clear to run, line up and take off, go 1120. Papatango Romeu, desça para 4 mil pés. Descendo para 4 mil, Papatango Romeu. Graus 1, 2, 9. Índia, livre, mano. Sete, são os 48, 3 anos, taxi, taxi, taxi, pátio 4, costa de fregão. 1120, Arbonne at 49, com debate control, 0.8. 1120.8, dá perdão. Controller, go 1120, request maintain present heading for 10 miles of wide weather. Go 1120, read the contact with the Padre, class level 370, Padre, te amo. Confirm the position? Te amo. GGS Alpha Mike Oscar, go 1120. Request maintain the present heading to avoid weather. For 5 miles, then we can fly camel. Roger, go 1120. Desvia direito, tem que dar formações, ou está 3190? Tem, está 3190. Papa Tango, Papa Tango, Romeu, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado ILS. E informarei estabilizado. Retornando para Bomédio, tá 3190. 3190, vou ETAP. ETAP, tá 3190. Colé 6210, chame turno, no 8 decimal 9 5. 8 Papatango, Papatango Romeu, segue tráfego 12 horas e 6 milhas, com 170 de grau de spin de Alfa 320 da Oxané. Ativo ciente, reduzindo aqui o Papatango Romeu. Então, 3190, desça para 4 mil pés. 4.6190. Salvador Control, go 1120, flying direto ao Jamo. Roger, go 1120. Para 69, corrigindo, força era 5949, desça para nível de voo 080, via chegada para o MED 1, QNH no 096. Zulu November, eu vou direto para o CEASA, reporte para descida, que é legal, na 096. Tango Romeu, tráfego 5 minutos à frente, reduz a velocidade de aproximação e chame torno no 8.95. Está reduzindo, 118.95, por favor, Tango Romeu. Está 3190, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. Papatango Romeu. Papatango, Papá, Tango Romeu. Confirma visual campo? Negativo, eu tô visual. Na aproximação, informarei pista livre, é o número 2. Papatango Romeu. Só tem informações aí sobre a pista 17, tá com água? É negativo, tá seca as duas pistas. Negativo, então vai prosseguir visual para 197, se possível, da presente. Sim, prosseguiu no 7, só para pouso visual. Confirma a intenção? Negativo, o aeroporto está em instrumento? Não, o senhor está na final da 10, acredito que em procedimento de LS. Em regras de voo, instrumento o negativo. Negativo, falei visual, vai prosseguir para 197. Terceiro do plano IFR cancelado 55, o Papatango Romeu, porta de base pela direita do 17, base para final. Papatango Romeu. 126, decimal 85, voo 1120. Número 210, solo 55 direita, solo 219. 17, o Papatango Romeu. Romeu, autorizado, posto pista 17, vento 150 graus, 109. Papatango Romeu. Papatango Romeu, solo 58, autorizado backtrack, confirma patino 45? Negativo. Gente, autorizado backtrack, taxamento vai papar no corte de frequência. Papatango Romeu. Papatango Romeu, obrigado. Salvador, boa tarde, bom 8 menores. 0819, desça para nível de voo 080, vou direto pelo. 080, na proa de pelo, 809. November, desça para nível de voo 025, que é legal na 016. Boa noite, 69, desça para 4 mil pés, que é legal na 096. 4 mil pés, 16, 8, não. Vou 05949, desça para nível de voo 050. Utilizou 3190. Então 3190, chama em torno no 8 decimal 95. Boa tarde. Foi uma boa, são 3190, estabilizado em LS X-ray. Estado autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 159. Vive pouso, pista 10, Santeris, 190. Para 5949, reduz em 20 nós a sua velocidade, tráfego precede a transporte de enfermo. 4 horas, 5 mais, 0, 2 horas. Coronel 49, corrigindo, gol no 869, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado no localizador. Sendo estabilizado, 1869. Pode confirmar o vento para o 3190? Sim, o vento 120 graus no ciclo. 120, 95, obrigado. No 869, de tração do sinal LS, curva esquerda, proa 210, limite ao localizador. Esquerda, 210, limitado pelo local, 89. Salvador, boa tarde. Eu sou 3894, sempre na informação, Vitor. 3894, dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 060, QNH 1096. Boa, dessa via, Bomed 1, 1096. Precisa voar a Bomed para prestar uma formação na descida. Livre desvio, estão 3894. 3894 ali. Pulsar é 5949, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, voa 090. Limite é o localizador. Pulsar, sigma 79, 090, limite localizador. TAM 3894, reduza a velocidade para 2509, o seu número 3 na aproximação. Temos um transporte de enfermo no sequenciamento. Gente, 2038, 94. Gol 1869, reduz a velocidade para 2009. 200 para 209, 869. 869, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, 869. Força aérea 5949, irá passar o curso do localizador, novo limite radial 300 do VR de Salvador. É decolado, estou no 0, vento 120 graus, 129. A linha decola, azul 6919, vista 10. Pro novembro, desce para o 1500, pede a parte visual com campo. Pro 1500, vai reportar visual, novembro. Corrigindo, gol no 869, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, chão estabilizado. Espera 5949, desse mantenha 4 mil pés. Passar 5949, 4 mil pés. Azul 6909, decolado 09, controle de Salvador 20.8. 208, boa. Gol no 869, chama estorno, no 8.95. 1895, tá já. Controle Salvador, uma boa tarde, azul 69, 19, Tango 1, passando mil bem. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Azul 6999, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, voe direto Leda. 320, voando Leda, azul 6999. Aeronave Senado 0195, na escuta. Controle, o Vitor Hotel Delta decolou de Serra Índia com Índia, o destino é Serra Índia com Índia, POB2. Acabou de interceptar a BRT24, comprando a rota do abacaxi, contendo 500 pés a GR. Gente, confirme a matrícula da aeronave? Do Vitor Hotel Delta? Confirme a matrícula? Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, senhorita. Meu Vitor Hotel Delta, mantenha 500 pés, cruzamento entre Duna e Simbra. Mantenha 500 pés em baixa velocidade, Vitor Hotel Delta. Procedere 5949 para o localizador direita, pro 130, reporte estabilizado. 130, reporte 5949. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, confirme o tipo de equipamento e destino? Papa Romeu 44, destino é Serra Índia, Eco Índia, Felipe. Tente. Papa Tango, Eco Zuluma, VEM, informação de tráfego, sua posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés, é um helicóptero. Eco Zuluma, VEM, visual com calma. Eco Zuluma, VEM, para inscrições de pouso, chame torno, no 8.95. 8.95, VEM. Controle Gol 1166. Gol 1166, dessa via, chegada a voo médio 1 para nível de voo 070, que é negar no 096. PS via chegada, gol 1966. Controle Salvador, gol 1645, informação Vitor. Gol 1645, dessa via chegada a Bonfi para nível de voo 080, QNH no 096. Para 080, 1645. Procedere 5949 para o localizador ao curva esquerda, para 120, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Postal 5949, esquerda, 2 mil pés, 120. Gol 966, desce até 070 ou autorizado via? Gol 645, desça via para nível de voo 080, QNH no 096. Aqui perguntou o gol 966. Gol 1166, desça via, chegada a voo médio 1 para nível de voo 070. Desce via 070, 1166. Então 3894, desse e mantenha 5 mil pés, QNH no 096. 5.016. Já 5949. 5949? Procedere 5941, acione identificação, mantenha pro do VOR, mantendo o nível de voo 1110. Então, 3894, vetoração de sequenciamento, curva esquerda, pro 090, limite ao localizador, reduza velocidade para 200 nós. Segue tráfego 2000 milhas com 120 de grau de speed. Reduzindo, limitado pelo localizador, Rota 3894, 2090. Procedere 5949, informação de tráfego 2012 milhas, mantendo 500 pés, o helicóptero não irá interferir na sua aproximação. Postale 5949, sente, graças. 1166, desça para nível de voo 060. Nível 060, voo 1166. 1645, desça para nível de voo 070. Para 070, no 645. Procedere 5941, 50 milhas sul do oeste do Velho de Salvador, contato radar. Procedere 5949, confirme sua velocidade. Procedere 5949, mantendo 140 nós. Confirme. Mantendo 140 nós e atinge mantendo 2 mil pés. 5949, tem condições de incrementar a velocidade ou manter até o marcador externo? Afirmo. Sente, pro localizador, foi na proa 125. Gonçalves Cunha, Satanás, 125. Então, 3894, desse se mantém a 3.000 pés. 3.000, 3894. Então, 3894, informe que irá ultrapassar o curso do localizador. Novo limite radial 300 do VR Salvador, reduza a velocidade para 200 nós. Reduzindo a novo limite radial 300 do Salvador. Azul 6999, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no Aterno no 28 decimal 35. 251 no Alternando 2835, boa noite. São 3894, para o localizador direita, proa 050. A 3894, reduza a velocidade para 1 no 709. Reduzindo. Coro 645, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 235, limite radial 280 do VR de Salvador. Direita 235, limite 280 de Salvador. Então, 3894, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSX True e reporte estabilizado. Chamarei estabilizado o 3894. Sou 94 em Palmas, para a sua adicional, mantendo 500 pés, a Robson 44, na área tem perigo de aproximação, próximo a dor. Gente. Sim. 5949, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Só para 5949. Final só com 9 no 8 e final 5. Como no 166, voe em Tuna, desça para 4.000 pés. O ajuste no 0.6. Com a Tuna, desce para 4.000, voe no 166. Tem 45, atingiu 70. Com o 645, desse mantém o nível 050. 050, 645. Gostaram de 5949, visual com o campo. 5949, autorizado pouso pista no 0, vento no 30 graus, 1, 2, 1. Gostaram de 5949, autorizado pouso. Na 6143, acione identificação, se desse havia chegado a bom, para o nível 060. O ajuste no 06. Voo 966, desce para 2.000 pés, está autorizado ILS X-Way da pista 90, sai com o número 3 na aproximação. O ajuste no 0.96, rebaixa estabilizada. Ok, 2.016, rebaixa estabilizada, voo 966. O nome é 45, desce para 4.000 pés. O ajuste no 0.16, não, seu número 4 na aproximação. Confirmando 4.000, pro gol 645, ainda mantém a proa? Afirmo, mantém a proa, 235, aguarde. Gente. Controle, o Vitor Hotel Delta da rotula do abacaxi, comprou do porto. Vitor Hotel Delta, repete uma rota sobre o voo. Tomar no local sobre voo, Vitor Hotel Delta. 94, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 3894, chama a torre. Torre de Salvador, boa noite, 3894, 3 milhas e meio para o Índia Serra. 3894, boa noite, continua a aproximação, informarei para o Salib. Gente, 3894. Voo 945, curva esquerda para o 1980, limite Augusto ao realizador. Esquerda 180, 645. Voo no porto, Vitor Hotel Delta. Gente, comportando Vitor Hotel Delta. Voo 1166, palmo tráfego, 12 horas, 6 milhas. Mantém 500 pés, não Robson 44, não irá interferir com sua aproximação, reposto estabilizado. Gente, voo 1166, reposto estará estabilizado. 3894, passa frente à serra, baixou e chegou. 3894, continue. Aproximação e forma na pistoleira. Era 5949, solo de 22, vindo da esquerda na hotel, prossegue táxi no corte de frequência. Era 5941, não prossegue? Cuidando de, se possível, dar presente para direto na hotel. Aguarde, posaria 5941, inicialmente mantém a prova VOR. 5941, mantém a prova VOR. 394, autorizado, pouso, visto no 0, vento 140 graus e 122. Livre pouso 3894, vento. Número 4547 para o curso localizador, curva esquerda para o 145, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0.16, reporte estabilizado. Esquerda 145, descendo 2.000, reporte estabilizado, 645. Palmo tráfego 12 horas 7 milhas, mantém 500 pés no Robson 44, nem irá ter fixo a aproximação. Gente. Controle, o Vitor Hotel Delta abandonou sobrevoo no porto, vai comprar de Paris, mantendo 500 pés. Gente, vai passar o Vitor Hotel Delta. 1166. Chame a torre na frequência 118 decimal 95. 18 decimal 95, gol 1166. Direito 94, solo de 25, direita solo 2 décimo 9. 3, desça para 4 mil pés, o ajuste no 090. 4 mil, aguardando se ele ligou o 90. Visado 645. Dona 645, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, ó. 0 graus 129. Autorizado, posso ser 0 graus 1966. Torre, boa tarde, eu vou no 645, ILS da 10. Vou no 645, boa noite, tráfego já avistado. Continua a aproximação, informa aí pista livre.